Saudações apostólicas. Rapper Moisés, DJ Joe Wilson. Hip Hop Missões e Resgate de Vidas. Total respeito, índio. Sei que o mundo roda, gira de ponta cabeça. Vou fazendo a minha história na ponta da caneta. Vivendo dia após dia, como a vida manda. Um dia a gente cresce sem deixar de ser criança. A vida é uma ciranda, uma roda gigante. Tamo lapidando os nossos diamantes. Um dia de paz, um pouco de orgulho. Um presente enrolado num papel de embrulho. Os mesmos soldados, os mesmos inimigos. Sou literatura desde 95. Corro com você, que foi esquecido. Corro com a senhora na porta do abrigo. Corro com o doente, corro com o mendigo. E no fim da caminhada, o coração ferido. Por enquanto o amor ainda é um teste. Peço um pouco de paz pra quem não conhece. Na queima de carvão, carregando caixote. Casa coberta de palha, acabou frio do norte. Carrinho de madeira, faltando uma roda. Como sem jogador, sem campo e sem bola. Só de sobreviver a malária. Não morrer afogado, já é uma vitória. Sem coleta seletiva, enchente leva a vida. No jornal sai a manchete que alimenta a mídia. O fogo consome, queima nossa história. O álbum de família tá guardado na memória. Da parte do meu pai interior de Portel. Os melhores carpinteiros agora tão no céu. Fazendo uma arca, uma nova moradia. Esse ano a enchente levou mais uma vida. Levou alguns móveis, o pouco que tinha. Mas não levou a fé, ela brilha na retina. Se você quiser chegar em algum lugar. Se você quiser chegar em algum lugar. Só basta olhar pro céu. São tantas coisas pra falar. O tempo é pouco, a maré tá alta. Vou aproveitar pra surfar na pororoca antes de começar. Rico em cultura é o nosso Amapá. Mar abaixo, farinha de mandioca, açaí, tacacá. Balafitas, mulher bonitas a desfilar. Na Tancredo Neve, Jari, sul do Amapá. Sabadão, churrasco, cerveja. Nos altos falantes um bom rap não pode faltar. A caminhada é dura, mas o Cid não parou de lutar. Infância perdida, ninguém acredita. Mas é preciso equilíbrio pra continuar. Brasil deficiente veio pra somar. Lei disfarçado virou hino no AMMAPPA. A história tem que ser contada. 95, início da nossa caminhada. Quem tá vivo até hoje não esquece. Anjos do Rap, primeiro grupo da quebrada do Agreste. A distância é longa, mas a amizade prevalece. Velhos amigos unidos pelo rap, cada um na sua correria, retratando o seu dia a dia. Sou mais um sobrevivente nordestino, filho de Dona Maria. Mulher guerreira, tenho orgulho da senhora e da minha pele negra. Revolução é a chama e dentro de mim continua acesa. Obrigado, Senhor, por ser minha fortaleza. Se você quiser chegar em algum lugar. Se você quiser chegar em algum lugar. Só basta olhar pro céu e imaginar. Não importa a maré alta, Deus vai te honrar. Vem cá me ver, sorrindo sem querer entender. O que é sofrer por saber que eu não sou feito você. Nem quer saber, né, que poderia ser um filho seu numa cadeira de roda imóvel, perguntando por que eu entendo um Deus que tudo fez e aqui tudo muda. Que agita seu mar de tristeza por fé, por súplica me ajuda. Não quero sua pena, deixa eu seguir. Me mostra o seu respeito, por favor me ajuda aqui como eu queria. Retroceder no tempo e renascer, poder correr. Caminhar no parque sem você, não quero mais servir de exemplo. Reânimo de fracasso, sorri. Pra esconder a tristeza de um ser calado, olhar pra mim. Talvez seja melhor, isso alivia. Tem sempre alguém pior, não é mesmo? É o que você diria. A indiferença que te faz olhar com nojo machuca. Só quero te dizer que o mundo não é minha culpa. Foi feito pra ser bom e o homem corrompeu. Exaltando a criatura que ser maior que Deus. Fez do pré-julgamento um fator que aqui separa, te condena. Julgar seu caráter pela cara. Sua classe social, sua roupa e condição física faz diferença no tribunal da vida. Confesso, eu não queria ser assim, não. pode naquele que te fortalece. Eu, o Senhor teu Deus. Em espírito, amor, verdade e um pouquinho de santidade. Afinal, não faz mal a ninguém, né? E com fé em Deus, você pode chegar aonde você quiser. Nessa terra de descrença, cheia de Tomé. Toma posse porque Deus já fez de você mais que vencedor. Só basta você crer, só basta você olhar e compreender os mistérios da vida. Deus já fez por mim e por você, até aqui. Mas infelizmente o amor do próximo é somente um teste, né, índio? Precisamos manter o equilíbrio social e transcender em Cristo. Pra compreendermos de fato que tipo de vencedor em Cristo nós somos aqui na Terra. A paz celestial a todos. A paz celestial a todas. Em nome de Jesus. Fé em Deus. Fé na luta.